solte os graves, libera as cornetas, porque aqui as paredes se balançam, brother. Onde tu moras? Na boca da mata. Como se chamas? Meu nome é Paula. Você tem quantos anos, Paulinha? Tenho 24. E você, Tino, tão bonitinho assim, você mora onde? Eu sou do pau miúdo, princesa. Do pau miúdo não, do pau miúdo não, do pau miúdo. Vou subir essa ladeira só pra me deixar na mão. Do pau miúdo não, do pau miúdo não. Se eu for lá no pau miúdo vai ser uma decepção. Do pau miúdo não, do pau miúdo não. Eu vou subir essa ladeira só pra me deixar na mão. Agora vai escaldar, você fica negócio de papinho com Sudáfrica. Vou escaldar tudo. Agora eu me mudei, estou de casa nova. Fui morar lá no Alasca, só pra mudar sua resposta. O Alasca é muito grande, vai ter que tu vai gostar. Na Alasca tu vem, na Alasca tu vai, na Alasca tu fica. Na Alasca tu vem, na Alasca tu vai, na Alasca tu fica. Na Alasca tu vem, na Alasca tu vai, na Alasca tu fica. Na Alasca tu vem, na Alasca tu vai, na Alasca tu fica. Aqui as paredes se balançam, brother. Na Alasca tu vem, na Alasca tu vai, na Alasca tu fica. Vem de cima que é sucesso. Onde tu moras? Na boca da mata. Como se chamas? Meu nome é Paula. Você tem quantos anos, Paulinha? Tenho 24. E você, Tino, tão bonitinho assim, você mora onde, bebê? Eu moro no pau miúdo, bebê. Que peninha! Do pau miúdo não, do pau miúdo não, do pau miúdo não. Eu vou subir essa ladeira, tá só pra me deixar na mão. Do pau miúdo não, do pau miúdo não. Se eu for lá no pau miúdo, vai ser uma decepção. Rapaz, do pau eu preciso miúdo, ouvir ninguém, não, rapaz. Eu fui toda cheia. Só pra me deixar na mão. Do pau miúdo não. Vou escaldar. Do pau miúdo não. Vou escaldar tudo. Vai ser uma decepção. Agora eu me mudei. Estou de casa nova. Fui morar lá no Alasca. Só pra mudar sua resposta. O Alasca é muito grande. Manda grito, vem hoje. Na Alasca tu vem, na Alasca tu vai. Na Alasca tu fica. Na Alasca tu vem, na Alasca tu vai. Na Alasca tu fica. Na Alasca tu vem, na Alasca tu vai. Na Alasca tu fica. Na Alasca tu vem, na Alasca tu vai. Na Alasca tu fica. Vem, vai. Aqui as paredes se balançam, brother. Na Alasca tu vem, na Alasca tu vai, na Alasca tu fica.